Yeah. J.R. Júnior, nego preto, o faro. J.R. Júnior. Justiça, revolução. Da garganta sai o manifesto contra o inimigo. Cantor de rap nacional, profissão perigo. Vou seguindo, pedindo a Deus proteção. Tem que ter garra pra lutar, é difícil a missão. Periferia, lado esquecido da cidade. Falta escola, emprego, oportunidade. De ingressar na faculdade, ser alguém na vida. Na quebrada, negritude se sente perdida. Entre uma fita e outra, veja a cara da morte. No tráfico e no crime, muitos tentam a sorte. O sistema é bruto e o barato é muito louco. Por causa de um beck, já vi nego, leva pipoco. É comum de se ouvir, quem provoca essa guerra não mora aqui. Tá na mansão, tomando uísque, fumando charuto, assistindo pela TV, a mãe preta de luto. A vida é sofrida, a vida vivida por nós. Inimigo é feroz, o seu golpe é veloz. Além de calar nossa voz, o plano é atroz. E rei e gelo se esquiva pra nós. A vida é sofrida, a vida vivida por nós. Inimigo é feroz, o seu golpe é veloz. Além de calar nossa voz, o plano é atroz. E rei e gelo se esquiva pra nós. São várias histórias de cemitério e cadeia. Todo mundo conhece alguém que teve uma morte feia. Um bocado já se foi, deixando filho e mulher. 90% trocando tiro com gambé. Menino de 10 anos já fuma maconha. O descaso no Brasil é uma vergonha. Tratados como lixo pela sociedade. A gente não é bicho, queremos dignidade. Pagamos imposto em vão, como obrigação. Nossa saúde e educação foi pro mensalão. Cachorrada, esses caras merecem porrada. O papo é sério, nego, deixar de palhaçada. Negra população já tá cansada de tanto sofrer. Todo mal político merece morrer. Eles promovem a guerra sempre falando de paz. No céu vocês não entram, filhos de Satanás. A vida é sofrida, a vida vivida por nós. Inimigo é feroz, o seu golpe é veloz. A fim de calar nossa voz, o plano é atroz. E rio e gelo se esquiva por nós. A vida é sofrida, a vida vivida por nós. Inimigo é feroz, o seu golpe é veloz. A fim de calar nossa voz, o plano é atroz. E rio e gelo se esquiva por nós. Aham, hip hop baiano, o grito dos excluídos. Yeah, chegando agora pra somar. Diretamente do Alto Maron, C4. Pai de família preocupado, desesperado, desempregado. No bolso nenhum tostão furado. Pensa bestagem, insanidade vem à tona. Tá osso, minha vida tá uma zona. Com raridade rola um biscate de um dia ou dois. Fica feliz, compra maisena, leite e arroz. Depois, volta de novo a estaca zero. De firma em firma, o mesmo lero lero, blá blá blá. Não vai aguentar, está depressivo. Perdido no ar, abatido, desiludido. Pensando no crime, no tráfico, rápido e prático. Muda de ideia ao se lembrar que o final é trágico. Ele tenta se distrair. No gravador, rap, reggae, samba pra ouvir. Sobrevivendo em meio ao bombardeio, faraó do gueto. Senti um pouco de orgulho bater em seu peito. Pelo menos está vivo e já é vantagem. Amanhã será outro dia e quem sabe. Exemplo de resistência contra a exclusão social. Pensando bem, mesmo vivendo mal. A vida é sofrida, a vida vivida por nós. Inimigo é feroz, o seu golpe é veloz. A fim de calar nossa voz, o plano é atroz. E rio e gelo se esquiva por nós. A vida é sofrida, a vida vivida. Vida por nós, inimigo é feroz, o seu golpe é veloz. A fim de calar nossa voz, o plano é atroz. E rei e gelo.